Olá, aqui é Gustavo Abadi. Está começando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. Nós temos falado durante todos esses últimos podcasts, temos feito uma lista daquilo que caracteriza o homem de Deus. Listamos várias características. Falamos que o homem de Deus deve ser um homem cheio do Espírito Santo, que ele deve buscar se confessar, que ele deve buscar viver uma vida reta diante de Deus. O fato é que muitas vezes, meus irmãos, ser homem, um homem de Deus, que vive segundo a vontade de Deus, que vive segundo os planos de Deus, podem nos levar a, com certeza, ter que realmente nos desafiar para o crescimento na vida de fé. Não é possível ser cristão e viver num patamar de fé. Não é possível ser cristão e estancar na vida de fé. Nós somos chamados a vivermos a nossa fé com intensidade e é um desafio fazermos isso sem medo. Geralmente quebrando paradigmas, geralmente deixando de lado, com certeza, tudo aquilo que o mundo nos oferece. Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu um maior exemplo quando ele dizia nos evangelhos que se alguém te afrontar, te bater na face, oferece a outra. Você, como homem, individualmente, você deve ser capaz de não suscitar mais dano do que as brigas podem causar. No mundo, as pessoas caminham conforme as suas próprias vontades, suas próprias emoções. E muitas vezes as brigas se avolumam, as guerras aumentam, se tensionam cada vez mais, porque os homens não sabem pôr fim a uma cadeia constante de lutas, de destruição. Mas não é, o Evangelho não é assim. O cristianismo não prega isso. O cristianismo não prega a lógica do talião. O cristianismo prega, sim, que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E esse é um desafio para o homem de Deus. Muitas vezes, sofrer o dano de não pagar o mal com o mal. Este é um desafio que eu e você devemos viver como cristãos. Nós não devemos pagar o mal com o mal, mas com o bem. E é por isso que Jesus nos conclama a amar os nossos inimigos. Certamente você deve ter, ao longo da sua vida, eu espero que você tenha aprendido a lidar com isso, mas muitas vezes ao longo da vida a gente acumula inimizades, seja pelo nosso estilo de vida, pelas nossas posições, seja pelos nossos erros, pelo nosso temperamento que não foi tratado ainda diante de Deus. Você acumulou inimizade. Veja, pelo simples fato de você viver como um cristão, talvez você venha a ter inimizades. Não pense que a vida cristã é um mar de rosas. É um desafio de viver como um peregrino neste mundo, de não fazer o que todos fazem, e não entrar na lógica do mundo. E viver para Deus pode lhe trazer inimizades. Mesmo assim, Jesus nos conclama a vivermos a lei do amor neste mundo e viver esta lei do amor para com o próximo, mesmo que seja aquele próximo que você simplesmente, vou usar essa expressão, talvez não seja mais correta, mas que você gostaria de ver o mais longe de você. Veja, você é chamado a amar os seus inimigos e orar por aqueles que te perseguem. Por quê? Porque Deus precisa amar esses teus inimigos. E Deus precisa chegar no meio a estes inimigos através de você, através das suas orações. Não estou dizendo para você conviver com essa pessoa diretamente, estou dizendo para você rezar por ela. Rezar mesmo. Dizer: Senhor, toma frente nestas coisas. Manda os teus anjos todas as hostes celestiais. Resolve este problema para mim, Senhor. Mas tem misericórdia desse meu inimigo. Não quero mal. Não quero a sua morte, quero a sua conversão e quero a reconciliação. O desafio de ser um homem segundo o plano de Deus é o desafio de viver o Evangelho com intensidade, com radicalidade. E para isso você vai ter que sim, que seguir o Senhor nos mandamentos mais difíceis. Está lá no Sermão da Montanha, amar os seus inimigos e orar por aqueles que lhe perseguem. Você já fez isso? Você já teve coragem de rezar pedindo a intervenção de Deus, confiando que Deus sabe do que você está vivendo, deixando o ódio de lado, deixando a amargura de lado, deixando as mágoas de lado e confiando que o Senhor é capaz de fazer as coisas? Esse podcast convida você a fazer isso, a ter coragem de fazer isso. Deus te abençoe enormemente. Fiquem com Deus.